Vamos em frente porque... Ai, ai, chegou a hora! A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquele volante grosso na bola e também grosso na política que abre a boca sem precisar, né? E quando abre, bom, gol da Alemanha. 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Então, ó, faz o seguinte, senta, relaxa. Porque o inevitável massacre vai começar. 1. É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele curva para a área. Emendado, entrou. Müller da Alemanha. Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E é tanta bomba que eu decidi começar por ordem cronológica, viu? No domingo, a imprensa nacional destacou palavras do presidente Michel Temer em entrevista ao Ratinho, dizendo que o governo precisa de marido. Pois é, porque segundo ele é como em casa, se tiver marido, a dona de casa não gasta mais do que deve e tudo fica certo, é mole. Entendeu agora por que é que ele deve ter achado bonito, inclusive, quando a esposa dele, a Marcela, saiu na Veja como bela, recatada e do lar? 2. Bola pra Müller, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! Close, camisa número 11, Marcos II. Também em Brasília, quando você achava que já tinha visto de tudo? Claro que não, né? Também no domingo, a Gazeta do Povo publicou que em meio à suposta austeridade e aos sacrifícios que estão exigindo do brasileiro, os deputados federais alteraram de 25 para 33 anos o limite de idade para que os filhos dos deputados sejam incluídos como dependentes no plano de saúde da casa. Menos mal que eles terão que pagar mensalidade, mas que conta com subsídios, né? Hehe, Brasilzão! 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E por 3-2, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta semana soltar o ex-ministro José Dirceu para que responda em liberdade enquanto não sai sentença em segunda instância dos processos na Lava Jato. A decisão foi duramente criticada pelos integrantes da Força-Tarefa do MPF na operação e também pelo jornal O Estado de São Paulo, que apontou que é a quarta perda sofrida pela Lava Jato em batalhas jurídicas em apenas uma semana. 4. O procurador atirou, entrou! Gol! Um atrás do outro! É o quarto gol! Uma chinelada! E o que dizer dessa notícia publicada pela Veja, destacando que uma auditoria internacional feita na Petrobras pela prestigiada companhia PricewaterhouseCoopers não encontrou nenhuma irregularidade atribuída ao ex-presidente Lula na petroleira entre os anos de 2012 e 2016. Detalhe, né? O Lula foi presidente entre 2003 e 2010. Logo, que tipo de ato irregular os auditores pretendiam encontrar dele entre 2012 e 2016? Caramba, né? 5. De novo, fácil, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E não diga que não avisamos. 2 anos após os deputados paranaenses aprovarem o projeto do governo do estado autorizando a retirada de recursos do Caixa do Paraná Previdência, né, o Fundo de Aposentadoria dos Servidores Estaduais, o rombo, segundo o jornal Gazeta do Povo, já chega a 3 bilhões e 800 milhões de reais. Isso isso porque também parte dos gastos que eram do Estado em outro fundo, né, foram transferidos para o fundo previdenciário, que agora corre aí o risco sério de quebrar em situação classificada como escandalosa pelo especialista Renato Folador, um dos criadores do Paraná Previdência. Entendeu que a questão não era realmente sindicato versus governo, PT versus PSDB, entendeu que a situação era mesmo a solvência do fundo do Paraná Previdência? Caramba, né? 6. Montou, virou, a bola esparada, entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha! E outra do governo do estado, que nas propagandas dá a entender que o Paraná é uma espécie de país das maravilhas, foi o anúncio do governador Beto Richa, com pompa e circunstância, de que 163 novos policiais militares seriam contratados. Pois bem, acontece que isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque, segundo o jornal Gazeta do Povo, o prazo do concurso público feito em 2012 venceu. E aí, né, será que a rainha de copas lá do País das Maravilhas consegue dar um jeito de salvar essa saia justa? 7. Olha a descida, o chutão entrou! Gol! Da Alemanha! Alemanha 7, Brasil 0! E na Assembleia Legislativa do Paraná, mais uma para paranaense ver. De acordo com a Gazeta do Povo, apesar do anúncio do corte de 50 cargos na casa, com uma economia anual de R$ 614 mil, os deputados paranaenses elevaram na prática o gasto com o pessoal em quase R$ 326 mil por meio do incremento de 24 comissionados, com salários que chegam a R$ 14 mil. A Assembleia nega, apontando que os dados apresentados na matéria foram confusos. E aí, complemento, confusos, bota confusos nisso, né? Um pouquinho de transparência e transparência clara por parte do Legislativo certamente ajudaria o cidadão comum a entender essa conta. Já pintamos o 7, agora vamos ao Gol do Brasil. 1. Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. E o nosso Gol do Brasil da semana, nossa boa notícia depois de tanta paulada, vamos lá, hoje está em dose dupla, inclusive. Primeiro, com a notícia de que estudantes de engenharia da Uniamérica aqui de Foz ficaram em segundo lugar no 4º Festival Brasileiro de Mini Foguetes em Curitiba, concorrendo contra estudantes de algumas das principais instituições de ensino do país. Tem ideia do quanto isso é difícil? Pois é, parabéns aos acadêmicos de engenharia mecânica pela excelente colocação de um total de 30 times inicialmente inscritos. Já a outra menção positiva da semana vai para uma iniciativa da professora Júlia Andressa Teza, aqui de Foz, que está arrecadando livros para a campanha Seu Abraço por um Livro, Trocando Abraços por Livros. Campanha que conta aí com um grupo no Facebook, né, intitulado justamente Seu Abraço por um Livro, no qual você pode ficar por dentro de tudo que rola e também contribuir não apenas doando livros, mas também se prontificando, né, para ajudar aí no dia da troca, que será definido pela professora em conjunto com os apoiadores. Ó, muito bacana mesmo. É bom no samba, é bom no coro. E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica deste sábado, 6 de maio de 2017. Semana que vem, programa especial dedicado não aos filhos, né, mas às mães dos nossos ilustres políticos. Tadinhas, né? Muitos estropícios ali não merecem ter mãe, sinceramente, né? Participaram comigo Sidney Busanello, Luciane Lorenzini, também Antônio Carlos Oliveira, o Tonhão, responsável pelo nosso setor de ameaças contra esse que vos fala. Ó, acho que ele tá querendo meu couro, viu? Calma, Tony, calma! Programa Fronte Transamérica, que se eu não for morto pelo pai Tonhão, volta no próximo sábado, neste mesmo horário, das 10 ao meio-dia. Lembrando aí que a íntegra, né, deste programa, se eu também não for morto, estará disponível dentro de instantes no site transamericafoz.com.